Helicopter. That's right, line up and take off. Wind is 140 degrees on your knots. Okay, so right now. Delta Oscar, escuta para cópia? Previsão do nível 370 para Fortaleza. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda. Cumpre fecho da saída Momo, transição Froti. Intercepta uniforme Zulu 19. Segue conforme rota. Controle Salvador 120.8. Transpada 5453. Delta Delta, está ótimo, atingimento correto, qual o POB? Gente, ajuste no 020 para o táxi, para acionamento de motor, no 8.95, por favor. Autorizado, chame táxi, Delta Delta. Over there, departure, good evening, Shannara 9006, passing out 2,000 feet. Shannara 9006, radar cam taxi fly, maintain flight level 360 via dial departure. Roger, climbing 360 via dial, Shannara 9006. Gol no 868, decolagem livre 140 graus, 10 mais. Decolagem, gol 868. Back to leader position. Direct to leader, please, sir, thank you. Oceané 6258, ganho modo agente, desse que mantenha 3.000 na chegada mar, igual esse procedimento ali é sexto rio, ajuste no 020. Decola os 39, controle 208. 208, bom 868. Controle Salvador, bom 868, 1400 pés na PUCA. 868, contato, tudo mantenha o nível 230 na saída PUCA. 230 na PUCA, bom 868. Delta Fox, garagem. November 23 Delta Fox, is your intent to take off on 817 or 10? Yes, in 5 minutes, to God, please. It's 8.4, is it? I mean, to go, please. está autorizado, chame para ingresso no centro. Delta Fox, I'd like to cover. You are approved at this destination, Kilo Hotel, Oscar Air Force Flight Level 400. Take off from runway 10. After takeoff, the departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. And the transition, Islum, Echo, Sierra, Lima, Uniform, Mike. After Islum, Upper Zulu 41, and then according flight plan route. Salvador control frequency 120.80, squawk code 5547. To 3 Delta Fox, readback is correct, I'd like to start up right now. Até 2000, autorizado final, ele é. Certo, Duna, reporte estabilizando o localizador. Levantou a Duna, reporte Decolagem da Altaxca, vento no 40 graus, 8 nós. Não vou nada. Shut up, approved. Come back right to taxi, Delta Fox. Controle de Salvador, uma boa noite, bom no ar, 102. Desce a 1:00, você está bravo. Bom no 972, boa noite, eu tenho a investigação. Essa... E mantenha 3000, ajuste na 020, agora de procedimento ILS X-Ray. Esse é para 3000 com 020, fazendo ILS X-Ray, igual a nossa decola os 4000, controle 208. Boa noite, boa noite. Salvador, boa noite, eu faço uma Romeo Delta, Delta. Para o controle, prossiga. Papa Romeo, Delta, Delta, Oscar, decolando a 6, curta. Delta, Delta, Oscar. Luba, conforme autorizado, nível 370, na saída Momo. Papa Romeo, Delta, Delta, Oscar. 370 na Momo, Delta, Oscar. Código normal 5453, Delta, Delta, Oscar. 5453. Bom, Salvador, muito boa noite, está 9892. Estamos em vista fora de São Chaco. Já totalmente pronto. Poderia fazer o nosso plano de voo? Sim, sim, está pronto, Cosme. 2685, alterna 12645. 126,85, alterna 12645, bom 868. Informe ordem. Controle 120,8, responda 5554. Está autorizado para Guarulhos, GB 340, decolando da 10, primeira curva à direita pela APE Sul 10, depois conforme roda. Dael Leda Motos, vai ser saída 208, controle 5554, transponder da 39882. Então, 9882, cotejamento correto, pronto, pushback, finalmente? Ai, tem aqui, de qualquer forma, agradeço aí, o da 9882. Gente, chame quando pronto, então. Confere a aeronave que chamou? 3891 na zona. Tá 3891 na zona, então, nenhum modo idêntico. Desse mantém 4000, ajustado em 1020. Aguarde procedimento ILS X-Ray. 4000, aguardo ILS X-Ray. Autorizado de apelo da presença? Autorizado. Obrigado, Fabinho. Desce na 4B, na 3B. Taxi 823 Delta 6, come back taxi Oscar to enter the auxiliary runway. Palm Bill Delta Delta Oscar, submanter nível 310, vou direto a Buco. 310, direto a Buco, o Delta Delta Oscar. Podia soletrar por gentileza? É, vou indagar o centro, que eu também não sei de cor não, vou indagar o mesmo. Controle com o nosso qualidade, está formado demais. Controle com o Bruno Norte. Ok, para o controle. Autorizar direto o ITAP, gol no 972. Autorizar direto o ITAP, gol no 972. Já, controle Abuco. Delta, Delta, Oscar, o Abuco é Alfa, Bravo, Uniforme, Sun, Uniforme. Positivo, já chama aqui, obrigado. Fala subindo, restrito ao 3190. 3190, restrito, Delta, Delta. Remain this frequency, approve the taxiway 8 by runway 17 until taxiway Lima, the last taxiway. Okay, report vacation via runway. Localizador, Ocean Aero 6258. Para esse final do procedimento, chame torre 118, décimo 95, Ocean Aero 6258. Salvador, boa noite, Oceaneiro 6258, 2 milhas do céu. 6258 de pouso, pista no zero, vento 130 graus, 89. Pouso autorizado a 9882 para curtir acionamento no 06. Número Delta, Delta Oscar, chame Recife agora na frequência 12685, alterna 125 decimal 45. Papai Romeu, Delta, Delta Oscar. 2685, 2465. A secundária 125, 45. 2545, secundária, grava. A 9882 iniciou, puxa. Está iniciando agora o Tandal de 8822. Tandal 823 Delta Fox, turn around A from then, follow the Airbus up, down, until hold the point, runway 10. 29 uniforme africano de sua direita, proa 250, por aproximadamente 10 milhas, depois vai tornar por Itelo. Teste autorizado de desvio, desse mantém 3.000, após desvio voe Duna se tiver condições, então 3891. Se tiver condições vai voar Duna, então 3891 após siga via Índia na ponta de espera 1895, ajuste na 020, bom voo. 020, Índia lá, 1895, bom trabalho, obrigado pela cooperação da 9882. Delta Fox, how many people on board are there? Yeah. That's holding point, contact 118.95, the tower. Turn 81020, good flight. Uno 972, complete final do procedimento, chame torre Uno 18, decimal 95. 8295, gol 1972, boa noite. Boa. Na 3891, decimal 2000, autorizado final do procedimento do ILS, na 3891. 2000, autorizado para o procedimento ILS, resposta estabilizada, na 3891. Solicitar 9882, pronto para decolagem, totalmente pronto já. 9882 autorizado, linha de decolar opção 0, 140 graus, 1 0 nosso. Linha de decolar, estamos 0, são 9882. Okay. parede. Externo, Gol 972. Continua guardando pistão 1-0 livre. Gol 972. Gente, guardando. Dois pouso autorizado, pistão na 0-1-4, 0 graus, 1-0-9. Autorizado pouso, na 1-0, Golo 972. De 882, nave 882, decolada 04, controle 208, bom voo. Controle 208, bom trabalho, tá, 9882. Salvador Moito, boa noite, tá? 9882-1300, na Dael Leda. Tá, 9882, contato, mantendo 340, observando a saída da Dael, 3892. Ok, para 340, é possível, se possível, coordenar Motiva para estar 9882, ou então um ponto mais à frente. Foi inicialmente direto Leda, tá 9882. Leda grato, tá 3 Delta Fox, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait. Bruno 972, chega via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, Bruno 972. Serviço 91, complexionado procedimento, chame torre 1-1895 para 38991. 3895, até uma próxima, 3891. Até. Metropolitana, até 3891, no final da pista 10, na baixada de checado visual. Boa noite. Boa, até 3891, pouso autorizado, pista na 0, vento 1 a 40 graus, 1 a 0 nós. Ele pousou no 0, confirma o vento? 140 com 10 nós. Obrigado. Flyway 23 Delta Fox Airborne at 08, Salva the Depart 10, decimal 80, have a nice flight. 120, decimal 80, good night. 3 Delta Fox Track. Salvador departure, November 823 Delta Foxtrot with you, climbing to flight level 400. November 823 Delta Fox, radar contact at departure, climbing flight level 400. Momo departure, November 823 Delta Fox. Roger, Momo departure, clear to flight level 400, 3 Delta Foxtrot. Thank you very much. Good night. Outro 91 nas 11, direita 21, decimal 9. Direita 1219, centro 3890. Poção Terapolitano, centro 3891, boa noite. 3891, boa. Táxi Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 02, 3289. Agora Recife, na frequência, 1251, alterno 133, decimal 95, TAN 9882. Aqui em Recife, 251, alternando 3395, TAN 9882. November 823 Delta Fox connected now, receive center on frequency 126.85, if unable 125.45. Roger, receive P 126.85, backup 125.45, 3 Delta Fox, bye bye. Bye.